were doing it once. Yourself. I was very young, I was fascinated with the idea. Você está no Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de me ouvir mixando. Se você quiser contar comigo mixando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM, em São Paulo, no telefone 011-5549-8645. O MSN vocês encontram em nossas comunidades. Para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o live do Hashirai. Formado pelo produtor português Pedro Quistos, de Lisboa, Hashirai será uma das atrações do Festival Universo Paralelo e estará em tour pelo Brasil em dezembro e janeiro. Produzindo desde 99 sob o nome Clockwise, Pedro agora lança seu projeto solo de Full On Morning, o Hashirai, e traz seu live exclusivamente para o Rádio Psy Podcast. Release completo e link para MySpace e contato para festas você encontra em nossas comunidades. Confira agora Hashirai.